Panorama Agrícola para 12 de outubro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 12 de outubro de 2012, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: a gente conhece o marinheiro na hora da tempestade. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre obesidade infantil. No noticiário, feira em Rio Negrinho mostra projetos sustentáveis. Sexta-feira tem boletim do SC Rural aqui no Panorama Agrícola. Você acompanha a educação ambiental em São Bento do Sul. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui para participar do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. A obesidade infantil preocupa. Estudos recentes mostram que crianças obesas têm um risco muito alto no futuro de sofrerem doenças cardíacas. Cuide desde já da alimentação saudável do seu filho. É hora das notícias. Vem aí o primeiro seminário e a primeira feira de educação ambiental não formal de Santa Catarina. As instituições que compõem o CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, vão realizar na semana que vem o primeiro seminário catarinense voltado à sustentabilidade. Entre os dias 16 e 18 de outubro, no Parque Urbano de Rio Negrinho, no Planalto Norte. O evento tem como objetivo dar a conhecer o plano de governo Santa Catarina Terra Sustentável. Em paralelo, ocorre a primeira feira de educação ambiental para dar visibilidade às realizações e projetos dos municípios, das associações protecionistas e das empresas na área ambiental. Primeiro seminário catarinense voltado à sustentabilidade. Dias 16, 17 e 18 de outubro, em Rio Negrinho. Informamos que o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, formou recentemente a primeira turma do Pronatec, um programa nacional que qualifica o jovem, nesse caso, jovem rural. O curso para 15 alunos de Angelina foi sobre horticultura e os jovens estão agora entusiasmados com um novo aprendizado e com a possibilidade de novas oportunidades de trabalho na área de horticultura. Jovens de Angelina, município da Grande Florianópolis. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Reflexões e resultados da educação ambiental em São Bento do Sul por meio do projeto Econsciência, uma parceria da IPAG com a Prefeitura de São Bento e as escolas do município. Esse projeto tem apoio financeiro do Santa Catarina Rural. E quem conversa sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola agora é Bernadette Panseri, da EPAGRE, que coordena as ações de educação ambiental dentro do SC Rural pela EPAGRE. Esse trabalho lá em São Bento, ele é uma parceria da EPAGRE com a Prefeitura Municipal. E várias dessas 45 escolas têm o apoio no sentido do trabalho educativo, com todas as escolas, a parte de oficinas, de capacitação, viagens educativas. E, além disso, mais um grupo de escolas tem feito projetos e tem recebido, então, o apoio financeiro do SC Rural para execução das atividades que exigem recursos e que a escola não dispõe. Então, realmente, as escolas estão de parabéns, porque além da reflexão que houve e da discussão que houve onde as escolas apresentaram os resultados, também as escolas que receberam recurso do Assistência Rural fizeram uma exposição dentro da feira que estava acontecendo no município, onde toda a sociedade que participou lá nessa feira pode perceber o volume de trabalho e o resultado alcançado nessas escolas. Bem, eu fui convidada para a palestra de abertura, onde a gente falou sobre as dimensões da educação ambiental e o trabalho do SC Rural. Então, nós enfocamos justamente essa necessidade de cada vez mais a gente estar envolvendo as questões ambientais com as questões sociais e econômicas e principalmente que a questão ambiental não seja um processo só de eventos pontuais, mas efetivamente um processo que integra mente, coração e braços num processo de tornar a vida mais saudável e mais socialmente mais justa, ambientalmente mais equilibrada, né? Bernadette Panseri destaca também esse envolvimento ambiental de toda a comunidade em São Bento do Sul. Eu fiquei realmente impressionada com o trabalho que vi lá em São Bento. Todas as escolas do município, 45 escolas do município, com envolvimento de toda a comunidade escolar, professores, merendeiros, os funcionários das escolas, diretores, empenhados em realmente integrar a educação ambiental dentro de um processo educativo da escola, onde as crianças, em cada faixa etária, em cada grau de ensino, têm toda uma proposta de desenvolvimento de atividades que vão desde o aprender a fazer, a horta, a alimentação, trabalhando com alimentação saudável, energias alternativas, o saneamento ambiental, a refletir sobre o que estão fazendo, levando os exemplos para casa, envolvendo a comunidade, e o aprender a ser cidadãos mais conscientes, onde os trabalhos envolvem a cooperação, o trabalho efetivamente educativo, envolvendo todas as ações de educação ambiental, as atividades lúdicas, de arte, cultura. Enfim, um processo de trabalho que vale a pena conhecer, que vale a pena observar e discutir esse trabalho. Então, a gente saiu de lá impressionada com esse trabalho. Queremos parabenizar a equipe municipal da IPAGRE, a equipe da Prefeitura Municipal, a Secretaria da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura e todos que colaboram nesse trabalho, e principalmente os professores, pelo empenho, pela dedicação e pelo ânimo que estão demonstrando nesse trabalho. Bernadette Panseri, na sua avaliação, essa semente que está sendo plantada e regada lá em São Bento do Sul, que tipo de fruto vai dar? Bem, nós entendemos que sementes plantadas com tamanho carinho, como estão sendo plantadas lá em São Bento, e que também estão sendo plantadas em várias partes do estado, só poderão frutificar cidadãos mais conscientes, mais sensíveis, e que realmente vamos ter um processo de desenvolvimento muito mais responsável com relação às questões ambientais. Esse projeto de São Bento do Sul torna-se referência no estado? Você recomenda que se visite? Sim, com certeza. Eu acho que tanto os extensionistas como outras escolas e professores de várias partes desse estado, valeria a pena conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido em São Bento, pela integração que ocorre entre as disciplinas, a integração entre alunos, professores e outros funcionários da escola, e os resultados concretos que estão sendo feitos, e o ânimo, a beleza que a gente vê nas crianças, né? A alegria que a gente vê nas crianças de estar desenvolvendo esse trabalho. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural, entrevista com Bernadette Panseri, da IPAGRE. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece, é sua força guerreira. Uma planta que cresce, o campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou